Chega de espera. Chega de espera. Sejam todos bem-vindos ao maior sucesso de todos os tempos. Ele. Eu! Diva Mix. Prepare-se para viver uma nova e surpreendente emoção. Agora, a alegria e a descontração você irá vivenciar aqui. É o Prime! Alô, DJ Valmi. Opa! Vamos pra cima. Vamos pra cima, galera! Aí, Marte! Valendo! Quando a lua tenta me encontrar, diga a ela que eu me perdi na neblina que cobre o mar. Mas me deixa te ver partir. Um instante, um olhar, vi o sol acordar. Por detrás do seu sorriso. Abraço legal, viu, gente? Galera do Carmo em peso, viu? Já estamos CD, viu? Vamos lá! Mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro teu mar. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. É o Prime! Sinta calma em volta de mim, o teu vento vem me perdoar. Bora, Júnior, da minha força, como é que é, Júnior? Me leva daqui, me afoga de novo no mar. Num instante, um olhar, vi o sol acordar. Patrão Taíde da Ponta Negra, patrãozão, como é que é, Taíde? É você, meu irmão! Vamos lá, Chico Orelha! Lá da BS, Chico Orelha! Também o Cri-Cri, o Sebastião e o Gordinho do Frango! Que me leva pro teu mar. Ai, e o Júnior! Daqui meia força, um abraço! Bora, Cri-Cri! Também tá ao Bruno Salmista na boca da BS, né, Bruno? Pra você, meu irmão, CDzão aí, viu? Dia 21 no Bunho Sul, você tá do Boca de Trovão Light, viu? DJ Júnior, DJ Billy! Amigo Malico, Júnior, Rai e toda a galera de Moaná, um abraço, beleza? Roberto Mix e Valmix ao vivo! DJ Gautama. What would I do without your smile now? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. Alô, fubá! Do Retiro do Fubá, um abraço, viu? Pra você. Opa! Vem de bola que é o Vivança! Que beleza! Asas livres, é massa, é três! Oi? Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha, gravado em tentar te esquecer. Te te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. E aí, olha? Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim, assim. E preciso de um remédio que cure essa saudade, que diminui a dor que do meu peito invade. Oh, invade. Dá de fubá! Vou me mandar bem, viu, Pita? Esse é o cara! Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. O meu remédio é você. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças, só me distanciam do fim da batalha, gravado em tentar te esquecer. Muito legal. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso de um remédio que cure essa saudade, que diminui a dor que do meu peito invade. Bora, Romário! Bora, meu parceiro! É ao vivo! 07. E aí, Chico Orelha? Bora, Cri-Cri! Equipe da BS, viu? Vai dar maloca, pode crer. Foi! Procurei e encontrei. Vamos lá! Meu amor, minha cara metade. É o Prime? Contei, te mostrei quem eu sou. Alô, Sebastião, como é que é, meu filho? Sou um pássaro noturno, quer ser meu par. Procure entender por que é. Eu sem você já não durmo, nem sei voar. Sonha viver. Meu patrão! Nancy Pimenta, viu, gente? Se eu quero, ele que é proprietário. Quero, aí, galera, Ribeirinho, aqui no Inamaru. Todo dia eu aqui, Moana. Boa, Nancy. Só você. Bora, papai. Vamos lá. E vai valer a pena mudar essa cena. Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você. Só você. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Patrão Ataíde, só vou desde uma hora aqui, viu? Ele é a patroa, a primeira dama. Vamos lá, Ataíde. Bora, meu irmão. Para essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você. DJ Valmix 007. Vou tirar o chapéu pra ti, mano. Tu sabe tudo de som. Pode crer. Você está, amigo Jamaica do fundo do carro, como é que é, Jamaica? Duas da manhã, tá tarde demais. decidi ligar. Opa! Sei que está namorando, parece estar feliz. Então dá o papo assim. Meus parabéns, felicidades. É isso aí. Mas se algum dia esse cara de... Ei, Chico Orelha! Pode me ligar. Esse é o meu passo de morar, meu parceiro. Pode ser. Ele é o Clim Clim. Não vou me importar. Da boca BS. Bora, Bruno Salmista. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Eu sabia o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse, você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar que falou com você, você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou... Roberto Mix, DJ oficial aqui do Mega Mix Prime, né, Roberto? Meu parceiro Roberto Mix. Mano, você é 10, valeu. Obrigado. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora. O mestre Sérgio, o tio Mumu. Um abraço. Não vou... O tio Mumu e o mestre Sérgio, né, Roberto? Valeu. E dança, e dança, e dança. Dança e balança, e dança e balança, e dança e balança, e dança e balança. E a rocha, e a rocha, e a rocha, e a rocha, e a rocha, e a rocha, a rocha. Galera do Carmo, vocês pediram, e tá aí, olha a puta de vocês aí. Um, dois, três e... DJ Valmix, profissionalismo e competência pra fazer o melhor. Uma saudade depois, seu carinho pela vida fora, antes que o fim. Aqui não tem frescura não, galera, pediu de toca mesmo, né, pai? Nenai comigo, você! Vem, meu irmão, fora a barriga! Na direção, é certo que um certo dia a vida nos separe. Alô, Júnior! Dá bem a força! Oi! Flores em vida, sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por pé. Lá vem o Grinqui com o turu, olha. Com a sopa. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Comanda a carne boa, ele e o Romário. LP, a cara da saudade. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Que beleza! Eu quero viver a vida, quero flores. Olha o show, o show, o show! Alô, Sebastião! Oh, oh, oh! Já, já tem maluca desse! Roberto Mix, vem cá rapidinho, Roberto Mix. Com os DJs Tom e Tubarão e o DJ Américo. E ela toda tímida, me dando bola e meu amor. Então não perdi tempo e cheguei junto dela. Convidei para dançar e ela aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com os DJs Tom, Américo e Tubarão. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. E aí, olha! Foi curtindo com os DJs Tom, Américo e Tubarão. É o som do Prime! Confirmado! Dia 15 de maio, prévio do Jarim, aniversário de quem mesmo, né, do Mix? Da Luciene, viu? DJ Val Mix por lá, pode crer! DJ Elias, batidão! Gostou, é claro. Produção DJ Netinho, o popular do Brasil. Fiquei apaixonado, fiquei alucinado, quando a vi pela primeira vez. É a mulher perfeita que eu tanto procurava e finalmente eu encontrei. Fui curtindo a carroça da saudade, o búfalo do Marajó, com os DJs Tom e Tubarão e o DJ Américo. E ela toda tímida, me dando bola, e eu todo ansioso pra te chamar de meu amor. Cheguei junto dela, convidei para dançar e ela aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com os DJs Tom, Américo e Tubarão. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com os DJs Tom, Américo e Tubarão. Ora, se eu vou, meu irmão. Carroça da saudade com meu amor. Já já tem ele, Roberto Mix. Pra arregaçar, vigindo com o Balmix, né? Maílson e Joelson, segurança aqui da festa, viu, gente? Amigo Joelson, meu Maílson, hoje na segurança da festa, beleza, um abraço. Bora, Márcio! Agora vai, olha. Esse é o DJ Malboy Produções. Tem que respeitar. É o show do Prime! We'll never know, we'll never know what's in behind the door. But I got a feeling, it's feeling that's... Bora, gordinho do frango! E na intimidade, o gordinho da Saveiro, viu? De Moaná. Bora, DJ Sebastião! Como é que é, meu filho? É que o Green, Chico Orelha e a mulher que comanda o Flamengo Moaná, olha. Yo! E aí, DJ Val Mix e Jurunense! Bora pra cima! Bora, senhora! Ataíde, desde cedo com a gente, né, Ataíde? Ele e seu esposo aí, tá com o Valmix desde cedo pra gente. Obrigado, meu filho. Vamos lá. Não, não me deixe jamais. Oi. É tudo pra mim. Não, não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Opa! Juro, te quero, te amo demais. É tudo pra mim, é meu único amor. E... Já já tem muito melody, já mais. Pra cama, se for com tua vizinha, só vou pra cama. Se pode pra vizinha, só vou pra cama. Pode crer, só vou pra cama. Vamos lá, pode pra vizinha. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir. A vida não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só vou pra cama, se pode camisinha. Só vou pra cama, se pode camisinha. Só vou pra cama, se pode camisinha. Só vou pra cama. Meu irmão, pelo amor de Deus. Bora, Márcio, Travolante. Como é que é, Márcio? Só por amor eu não posso. E a vida não é. Falar em camisinha, meu irmão. O Márcio é o rei dos bagulizinhos, viu, gente? Na... Né, Márcio? Só por amor eu não posso ir. Porque a vida não é assim, não. Temos... Papudinho, eu sou é biriteiro. Gosto de uma picada, pago com meu dinheiro. Gosto de uma gelada, mas não sou o primeiro. Tem muita gente que bebe, que são meus companheiros. Fico só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar. Papudinho é só de bar em bar. Amigo Jean Pimenta e família, chegou. Embriagar. Tá no circo Jean Pimenta e família. Um abraço do Val, viu? Bora, Jean. Papudinho é você. Papudinho. E aí, Márcio? Papudinho é você. Papudinho é você. Papudinho é você. Eu não sou papudinho. Eu sou é biriteiro. Gosto de uma picada. Pago com... Grande Márcio, que é parceiro do Maís do Jurunas. Também do Teletubbies, parceiro das mixagens, viu? Trovão Light, né, Márcio? Pode crer, meu irmão. Até o Teletubbies, na produção do Trovão Light. Também o Maís do Big Light, viu? Pode crer. Bora, Maílson! Hoje eu vou me embriagar. Papudinho é você. só de bar em bar. Hoje eu vou me embriagar. Papudinho é você, papudinho é você, papudinho é você. José Barbosa, viu gente? Sábado domingo que vem, a onda é no Água na Boca. O som é nosso. O Mega Mix Prime do domingo que vem, lá no Água na Boca, viu gente? Vai ser show por lá. Também nosso amigo Jango Pimenta e toda a sua equipe, um abraço. Hoje eu vou me embriagar. Papudinho. Papudinho é você. Olha o Papudinho. DJ Val Mix. Hoje eu vou me embriagar. Papudinho. Papudinho. É o nosso Toca Tudo do Pará. Você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber. Ah, um dia! E aí, Deus? Oi! Pai Sandu, viu? Essa coreia. Um dia vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai e desaparece. Nunca mais quero. Oi? Que saudade da minha ex. Por que, meu irmão? Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. É a minha ex que ela tá na dona, meu irmão. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Vai, vai, vai, vai. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Exemplo de DJ mulher no Pará. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô. Olha o Mega, olha o Mega, olha o Mega Prime. Mega Mix. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mão, joga a mãozinha pra cima. Oi! Mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. Quem é do leão aí também? Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Bora, meu filho! Bora, Sebastião! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! O incrível crocodilo no comando. Um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. Roberto Mixer! Bora, meu filho, pode vir! Impressão. Tamalho beat, tapa 13, é o crocodilo. Que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós tô no escurinho. E se o crocodilo, crocodilo, crocodilo, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Mais uma! Tava no fluxo, avisando a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, gri, gri. Vamos nessa, é o show do Mega. Bora, Rui. Aqui novinha. Bora, Anne. Show do Anne, Doriane, toma-te, moleque. Roberto Mix, você pode vingar, meu irmão! Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, delta! Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, delta! Ele é bravo, ele é pico! Alô, Binho, tá bom lá, chama aqui, é Binho! Ela vai pra frente, ela toma, ela choma, ela vai pra trás, ela toma, ela choma, ela vai pra frente, ela toma, ela choma, ela vai pra trás, ela toma, ela choma, ela vai pra frente, ela toma, ela choma, ela vai pra trás, ela toma, ela choma, ela choma. Cadê você? Picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Sebastião! Picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Quem é do leão? Quem é do leão? Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Quem é do papão? Quem é do papão? Um, dois, três, vamos lá! Bora, filho! É o Prime, Prime, Prime, Prime, Prime arregaçando! Tô doido aqui do Marmin, dou um abraço, viu? Aqui do Val Mix, Sebastião Mix e o Roberto Mix, agora vai ingressar bacana. Bora, meu filho! Olha aí, galera! Sabe o que ela quer? Sabe o que ela quer? Sabe o que ela quer? Sabe o que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Bora! E aí, Rui? Tu é doido, meu irmão? Bora, Sebastião! Novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, cor Chico Orelha. Júnior Meia Força, um abraço, viu? Roberto Mixer! Seguir o Mega Mix, viu? Domingo que vem, sábado, domingo, aonde é água na boca, viu, gente? Aí eu vou dar água na boca de ninguém. Domingo que vem, água na boca. Roberto Mix, Val Mix, por lá também. Bora, meu filho! Semana que vem, água na boca, Mega Mix Prime! Só, meu irmão, um abraço ao pé de paca de Moaná, né? Pé de paca. Valeu, meu irmão. Bora, Roberto. Roberto Minxê. Pode vir, maninho. One, two, three, four. Hoje na casa do seu Zé, vai rolar uma putaria. Que putaria, barriga. Novinha, hoje na maluca BS, viu? Magnata e Valmix por lá. Pra sacudir, pra sacudir. Tchau, tchau. Olha aí, mano. Quero saber isto, isto, isto é brega, isto é brega, isto é brega, gordinho. Sebastião Mix arregaçando por aí. Tu é doido. Toda equipe do Fruto do Carmo, um abraço, viu? Aqui do Nego Mixê. Bora, Roberto Mixê. Meu irmão, seguinte, olha. Meu irmão, seguinte. A gente vai agora passar a bola aqui, viu? Pra esse DJ especial aqui, amigo do Valmix, Roberto Mixê, viu? O cara parceiro, viu? É o nosso Prime hoje do jeitinho que a galera gosta, meu irmão. Alô, Márcio, do jeitinho que tu gosta, hein, meu irmão? Devagar, garota louca, és tão ambiciosa, mata do jogo, mas se você liga, porque começa. Eu como qualquer planta, é melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito que fazer, ou melhor que o dia Meu irmão, que isso? Vaia não, gente, vaia não. Isso aqui é cabo, viu, gente? Isso aí, meu irmão, né, Roberto? Ninguém escapa disso aí, né, pai? Gosto de vaia, pelo amor de Deus, tá bom, gente? Eu peço, por favor, vaia não. Isso aqui é o cabo, isso aqui é máquina de computador, gente. Né, Roberto? Isso acontece no Super Pop, no Crocodilo. Né? Por que aqui não, né, pai? É doido, meu irmão. Bora, Roberto Mixê. Vamos nessa que é o nosso show, pra galera. Alô, Neco Mixê, um abraço, maninho. Obrigado, viu, maninho, por trazer o nosso show hoje. Aqui na Ribeirinho, viu? Alô, Nancy. Cadê o povo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer em pouco. Máquina é máquina, um dia tem que parar, viu? Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor vem e vai. Eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Ô, vida! Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Você vai ser quando você crescer. Meu parceiro Thaís, obrigado, viu, maninho? Você, toda a comitiva da Vila de Bola Negra. Obrigado pela sua presença, viu, garoto? E a vida que você leva. Esquenta a cabeça que o teu CD tá reservado, viu, garoto? Seja tão adiantado e com esse erro você vai pagar. É o som do Braime. Seu segredo vem me revelar. Quero compreender porque você quer mais. Os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Alô, Ginigo! Um abraço pra você, maninho! Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso! Josiel, pé de baga! E todo mundo chegou do Açaizal. Aqui com a gente também, um abraço, maninho! Você tem que entender que amor. Fica porque lá fora agora vai chover. Alô, gordinho! Perceberá que o seu tempo vai chegar. Eu sei que o nosso Braime. Tocando sua música bacana pra galera, hein? Alô, Bida! Sábado e domingo vem na água na boca. O som do Braime. Me parece tanto com você. Olhando dá pra ver. Seu rosto lembra o meu. Desde o primeiro aniversário. Meu parceiro Tio Moga e toda a comitiva do Pau Grande. Aqui com a gente também no show do Braime. Um abraço, maninho. Que brigou comigo pra eu não correr perigo. O meu parceiro Preto também na intimidade. Um abraço, hein, garoto. Meu parceiro Ilo, família super top. Poderoso Super Top, dias 20 e 21, com Roberto Mixi e Kiko Show na Vila de São Miguel do Bracumba, meu irmão. Portal Show! Vai ser demais, hein? Alô, Bini. Que eu aprendi a lutar, mas eu só quero lembrar. Antes que o meu tempo acabe pra você não se esquecer. Que se Deus me desse uma chance pra viver outra vez. Eu só queria. Só queria se tivesse você. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Isso na, é na, Bruno e Trio. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Vai, eu... Véspera e Dia das Mães. Banda Sai Pimenta. E o Mega Mix Braime. Na sede Santa Luzia, Riozinho, Furo Pau Grande. Converso. Tá todo mundo convidado, vai ser demais, meu irmão. Alô, Chicote! Alô, vida! Mesmo o mundo querendo me derrubar ao teu lado. Ao meu lado você sempre está pra me levantar. Equipe B11, aqui com a gente também, um abraço. Mas eu só quero lembrar que de 10 vidas, 11 eu te daria. E foi vendo você, meu parceiro Daniel, os Lobos Cinzas e a equipe B11. Aqui no Braime. Um abraço, meu irmão. Pra você não se esquecer. Ô, nego. Que se Deus me desse uma chance pra viver outra vez. Eu só queria. Mas eu só quero lembrar que de 10 vidas, 11 eu te daria. E foi vendo você. O rei dos Bacurizinhos, meu parceiro Márcio. Aqui com a gente também. Um abraço, maninho. Alô, Tio Mumu. Mestre Sérgio. Vamos se ligar que são os melhores. Só música bacana aqui do Brian pra você. Meu amor. Meu amor, não vá sem mim, eu te amo. Meu parceiro Arnaldo também aqui com a gente, um abraço. Alô, Isaías, tá dormindo já, né? Alô, Isaías. Um abração pra você, Arena do Profeta. Eu me entreguei. A toda a galera aqui no Prime. Meu amigo Zequinha. A esse amor. Um abraço, maninho. Não vivo de sonho. Elias, um abraço. E eu quero. Quero tê-la aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. E eu? Eu me entreguei demais. E você? Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. DJ Valmix, um abraço, maninho. Olha, faça. Gordinho, rei do frango. Um abraço pra você, que já é seguidor oficial, né, meu irmão? De sonhos, sábado e domingo. De passado, você é tudo que eu preciso. Água na boca, meu irmão, show do Prime. Ela... Sábado e domingo que vem, hein? De mim, vai ser demais. Eu não vou desistir de nós dois. Meu parceiro Roberto Bossa e família também aqui com a gente. Curtindo o Prime. Um abraço pra você, garoto. E aí? Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Grandes modas, sucesso em todo o Brasil. Você marcou em mim. Você marcou em mim. Não vivo de sonhos. Não vivo? Não vivo de passado, você é tudo que eu preciso. Quero tê-la aqui, perto de mim. E eu? Eu não vou desistir de nada. Eu me... Meu parceiro Jay Bini, aqui com a gente também, curtindo o Prime. Um abraço pra você, garoto. Alô, Bini! Você marcou meu destino. Dia 21, Trovão Light. Fazendo a festa tudo, mas não com o DJ Big. Ô Júnior, um abraço, maninho. Sabor açaí. Curtindo o som sabor, do Prime aqui, meu irmão. Deus. Palavras. Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. Meu parceiro Milo, toda a família Super Top. Aqui com a gente, um abraço, hein, garoto. Poderoso Super Top. 2021. Na Vila de São Miguel do Bragumba, Portal Show. O show do Top. E aí? Quando chega a noite, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir. Coraçãozinho. Meu coração acelera. Tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. Essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Escrevi as memórias de seu cabelo crescente. E pedi com uma linda história, confesso. Meu parceiro Fábio e toda a rapaziada. Consegue. Curtindo o seu no Prime. Um abraço pra você, garoto. Se contem tantos segredos que já não. E DJ John e DJ Bini vão estar juntos lá no CD do Boca dia 21, viu, meu irmão? Tantas palavras, amor. E aí? Essa paixão é antiga. E o tempo? O tempo nunca passou. Quando chega a noite, pega. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera. E eu? Eu sozinha. Eu mudo! Eu mudo o lado da cama. Eu ligo a... nossa patroa Mariana também aqui com a gente. Um abraço. Curtindo Prime. Na minha mão. Banda Sabor Açaí, o sabor mais gostoso do Brasil. E aí? DJ Valmix, um abraço, maninho. É o som do Prime pra você. E quando chega a noite, eu não consigo. Eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama. Meu parceiro Júnior do Pedra, aqui com a gente, um abraço, meu irmão. Olhos nos olhos do espelho. Alô, Elias, um abração pra você, garoto. Tô esperando ainda, viu, Elias? Alô, Hino, família poderosa, super top. Aqui com a gente também, um abraço. Fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. É a mulher perfeita que eu tanto procurava. Tem que tirar o chapéu pra ti, Elias. Que roça, meu irmão. Foi curtindo a carroça da saudade. E aí? O búfalo do Marajó. Com os DJs Tom, Wellington, Franjinha. E o DJ Tubarão. Alô, Leco Mixinho. Toda tímida. Meu amigo Nancido, meu abraço, maninho. Obrigado por sempre receber a gente com muito carinho. Cheguei junto dela. Aqui na Ribeirinho, viu, garoto? Pra dançar, e ela aceitou. E aí? Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a... Meu parceiro Zeca Pimenta. Na intimidade, o Pimentinho. Aqui com a gente, um abraço, viu, maninho? Alô, Barão. Um abraço, garoto. Tá boiado, né? É o show do Braime pra você. Toda a comitiva lá do Furo do Carmo. Aqui com a gente também, curtindo o Braime. Um abração pra vocês, hein? DJ Elias Batidão. Meu amigo Zidane também é só a primeira dama. Um abraço pra você, garoto. Alô, Fubá! Tá chegando o aniversário do Retiro Fubá. Dia 6 de março. Fiquei alucinado. Com o Suzão do Magnus Som, e tá todo mundo convidado, hein? É a mulher perfeita. Um ano do Retiro do Fubá, dia 6 de março. Com Magnus Som. Organização do Fubá e família. O búfalo do Marajó. Com os DJs Tom, Wellington, Fran. Véspera e Dia das Mães. Mega Mix Prime, Açaí e Pimenta. E ela toda tímida. Na sede Santa Luzia, Riozinho e Fundo Mal Grande. Vai ser demais, hein? Então não perde tempo e cheguei junto dela, convidei para... Tá todo mundo convidado. E ela aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com o Wellington, Franjinha, DJ Tom e DJ Tubarão. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona... É o nosso show aqui no Prime pra você! Pra dançar bem coladinho. Sábado e domingo vem. Dançando de água na boca. Mega Mix Prime pra você! 07. o som. Quem eu sou? A minha. A minha verdade. Banda 007. Olha, gente, no aniversário aí do Regime do Fubá, tem 10 pacotes de graça pra galera, viu, meu irmão? Vai ser demais, hein? Tem! Alô, gordinho! Quem eu sou? Quem eu sou? A minha. A minha verdade. Alô, Valmente! Sou pássaro noturno. Você quer? Quer ser meu par? Procure entender por que é. Alô, Pereba! Um abraço, Marinho! E nem. Meu parceiro Júnior, e toda que me vem a força aqui com a gente, vai curtir no Prime. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. É só você. Só você. Alô, Daniel! E vai valer a pena mudar essa cena. Mestre Sérgio, um abraço, maninho. Alô, Anny! Toda que me estiver lá no Marmita também, curtindo o show do Braime. Um abração pra vocês, gente. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você. Quem? Banda 007. Mega Mix Prime. Hoje do jeitinho que a galera gosta, meu irmão. A galera curtindo o nosso show. Obrigado a toda a comitiva que veio lá da cidade pra curtir a nossa festa aqui, viu? Encontrei. Pra sair com muito carinho também. O pé de paca de Moaná. O Juninho da Meia Força. O Camarão. Raí, Leandro e o Josiel e toda a rapaziada Cristina Prime, um abraço! A minha verdade. E aí? Sou pássaro. Sou pássaro noturno. Meu parceiro Zeca Barbosa e família aqui com a gente também, Cristina Prime. Sábado e domingo é na água na boca, meu irmão, vai ser demais, hein? Eu sem você já não. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Só você. Só você. Yeah. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Família B11 e a equipe Lobo Cinzas, yeah. Juntos cozinhando Prime. Todo dia eu quero. Cadê o Antônio Maria? Não veio, não? Chamo, todo dia eu amo. Assim. Alô, Daniel! E vai valer a pena. Só música bacana aqui no Prime! Banda 007. Quando o mel é bom. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Olha! Olha você me ligando e passando mensagens. Se não ligasse, eu iria ligar. Mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Lobo Cinzas e a equipe B11! E aí? O teu cheiro ficou em meu corpo. Juninho, então, com o bicho de malado. Quem com a gente também, um abraço. Curtindo o Braime. Um abraço pra você, hein, garoto. Sábado e domingo toda a galera vai curtir. Lá na Água na Boca, meu irmão. Mega Mix e Braime. Fazendo um super show pra galera, hein. Roberto Mix e Kingo, show. Fazendo a festa pra galera. E mais o DJ Chicote, meu irmão. Alô, Márcio! O rei dos Bacurizinhos tá na área com o Sino Braime. Que é isso, menino? Você veio do céu. E o nosso romance vai além de um quarto de motel. Tava esperando um sinal, uma mensagem. Meu parceiro Felipe também, o Sino Braime. Um abraço, garoto! Pedindo, vamos tocar de novo essa aqui, meu irmão. Alô, Elias, um abraço, maninho. Seja bem-vindo aqui no Prime, garoto. Meu parceiro Zidane também, aqui com a gente, um abraço, hein, garoto. Alô, Zidane, curtindo o Prime. Alô, Eliana! Beijão pra você. Seja muito bem-vinda aqui no Prime. Meu amor, minha cara metade. E aí? Me encontrei. Sede de Santa Luzia. Sábado, aleluia. Domingo de Páscoa. A minha é Dia das Mães, né? Ah, tá certo. Dia das Mães. Sede Santa Luzia. Banda Açaí Pimenta e Mega Mix Prime. Vai ser demais, hein? Tá todo mundo convidado, vai ser imperdível. Porque e aí? Eu sem você já não. É o pajé. Nem sei voar. Pajé, de manhã eu vou lá pra te dar um passe em nós. Tá uma panemeira do caramba aqui na aparelhagem, viu, meu irmão? Alô, pajé! Um abraço, mano, em você, a Mônica e toda a rapaziada com o Sino Braime. Só você, yeah, yeah. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro. Amo ter... Meu parceiro Brito da Nike e o Tio Boca, o Sino Braime. O Tio Boca não larga o pau grande de jeito nenhum, né? Todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. É só você. Só você. Alô, Jango! Um abraço, maninho! Meu amigo Jango e toda a sua família, curtindo o Braime, desde ontem arrebentando, tomando todas. Um abraço para você, viu, garoto? Hi-Fi e toda a comitiva do Buraco Escuro curtindo o show do Braime. Um abração pra você, viu, maninho? Curtindo o Megamix hoje aqui, meu irmão. A minha verdade. Sou pássaro noturno, quer ser meu par. Procure entender por quê. Alô, Gordinho, Celta. Comparecendo na outra pista rapidinho, viu, maninho? Gordinho do frango, né? A galera já tá de saída, viu, garoto? Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu sei. Alô, Gordinho? Todo dia eu amo. É só você. Só você. Rodrigo Live, o parceirão do meu amigo Márcio. Só você. Tá aqui com a gente também, tomando todas. Ele já faz parte da família. Todo dia espero, todo dia. Trovão Light, hein, meu irmão? Todo dia eu amo só você. Yeah, yeah. E vai, vai, doutor Cleiton, bebê. Cara do Mar. Vamos nessa, meu Prime! O doutor Buda, o Negão, toda a comitiva do carro, o Elano Marvin, tá aqui com a gente, um abraço. Fala, Fabião. Vamos conversar, e aí? Ter um jeito pra gente se entrar. E vamos. Vamos botar fogo nesse amor, vamos pra festa do Badalasson. É o novo búfalo do Marajó, a evolução que chegou. Com o DJ Galã, Josias e Rafael, Cassiano, eles vão... Meu amigo Joel e toda a comitiva do Frio do Carmo, aqui com a gente também, curtindo o Prime. Um abraço! Profeta também, curtindo o Prime. Um abraço pra você, profeta. Você é a primeira dama. Curtindo o nosso show, um abraço, maninho. Os Lobos Cinzas e a equipe B11, curtindo o Prime. Meu amigo Joel, família também com a gente, um abraço. Alô, maninho. Zeca Pimenta, aqui com a gente, um abraço, garoto. Só música bacana pra galera aqui no Prime. Açaí Pimenta. Ai, tá. Alô, Elias Batidão. É, quando eu te dei valor, você não tava nem aí. Esse Elias tem que tirar o chapéu pra ele, viu, meu irmão? Tá pra mim. E agora? Perdeu, Playboy. Perdeu. Amor. Amor profundo foi o meu. Você não deu valor e agora perdeu. Todos já sabem que o seu amor sou eu. Com quatro cebolinha agora vou ficar. Amor profundo foi o meu. Você não deu valor e agora perdeu. Todos já sabem que o seu amor sou eu. Com quatro cebolinha agora vou ficar. Agora? Agora você vem dizendo que me amava. Perdeu, Playboy. Perdeu. Amor profundo foi o meu. Você não deu valor e agora perdeu. Todos já sabem que o seu amor sou eu. pedindo, vamos mandar isso aí pra galera, hein? Açaí Pimenta! Ai, tá dedo, hein? Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Me apaixonei perdidamente, e o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone e o nosso... Nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá dedo, hein? Mega Mix Prime. Mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. DJ John, também curtindo com a gente, um abraço, foi um. Você e toda a família aí, curtindo o Prime. Alô, Bini! Meu parceiro Daniel, toda a família, curtindo com a gente, um abraço pra você, viu, garoto? Já tô dizendo aos meus amigos, meu parceiro Roberto Mix. Nossa e família, curtindo o Prime. Um abraço, maninho. Sábado e domingo, água na boca. E o que eu sei, Roberto Mix. Nosso show aqui no Prime. A gente agradece de coração a todas as pessoas que vieram curtir a nossa festa aqui hoje. Com muita alegria que a gente está aqui hoje lançando o Mega Mix Prime. Obrigado, meu amigo Nancy Pimenta, Neco Mix e todo o rapaziada que batalhou pra caramba para organizar essa festa maravilhosa aqui. E a todas as pessoas que vieram, obrigado de coração a todos, viu? O nosso show aqui no Prime pra você, meu irmão! Para começar com os seus marcantes, Roberto Mixi, DJ John, um abraço, maninho. Abraço pra você, viu, DJ John? O Sino Prime. Ele agora faz parte aí do Magnus Som. Fiquem com a gente, um abraço, mãe. Olha, gente, sábado de aleluia, domingo de Páscoa. Rio Atuar, residência da família Batista. Mega Mix Prime. E mais Adriano dos Teclados. Organização da família Batista. Vamos estar no Mega Atuar. Sábado de aleluia, domingo de Páscoa, viu, meu irmão? Mega Mix Prime e Adriano dos Teclados no Médio Atual, Família Batista, o show no Prime. Banda Hister, Banda Hister, um tremor de sucesso. Roberto Mixi. Quem? É como prêmio pela minha devoção. Pra vencer a solidão. Quem? É como sempre, outra vez vem me deixar. Um segundo de delírio, uma vida pra esperar. Logo agora. Logo agora que eu... meu parceiro Bredo e toda a rapaziada, curtindo o Braime. Um abraço, maninho! Alô, Elias Batidão. Hoje eu tô por tua conta, viu, Elias? Meu amigo Roberto Bossa e família também. Aqui com a gente, curtindo o Braime. Um abraço pra você, viu? Meu amigo Mingas. Aqui com a gente também, um abraço. Tio Boga e todo o comitivo do Pau Grande, curtindo o Braime, um abraço. Alô, Ilo! Vamos nessa, meu Braime! Abraçar com o Margarinho também, toda a equipe LDU. Eles que estão invicto no campeonato lá no Jair, meu irmão. Lá na Arena Igarapé. Um abração pra vocês, hein, meu irmão. E aí? Meu parceiro Rodrigo Live. Aqui com a gente, um abraço, garoto. Até a lua. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Vem, amor. Vem, amor. Vem aqui. Vem aqui. Vem pro Braime. Eu sou. Meu parceiro Fubá. Um abraço, maninho. Eliana, dia 6 de março. Dia 6 de março. O aniversário de um aninho do Retiro do Fubá. Tá todo mundo convidado, viu? Riozinho, Furo Pau Grande. Magno e Som fazendo a festa, meu irmão. Organização do Fubá e família, viu? Vai ser demais, hein? Alô, Márcio. O rei dos bacurizinhos. Mega Mix Prime. Vamos nessa, meu Prime. Eu sou. E aí? Alô, Seca Barbosa. Sábado e domingo te prepara pra curtir o show do Prime, meu irmão. Eu sou. Meu parceiro Pé de Paga de Moná também. O Júnior também, a força. Camarão. Rainha Leandro e o Josiel. Curtindo o Braime. Um abraço. De sucesso. Alô, Juninho. Um abraço, maninho. Tá toda a galera no Braime.